no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Olá, tudo bem? Eu sou Evelyn Ramos. E eu sou Ingrid Achiver. Nós somos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e bolsistas do programa Pílulas de Extensão, vinculado à Rádio Plural. Isso mesmo. A Rádio Plural é uma web rádio do curso de jornalismo, mas também recebe alunos de outros cursos. O estúdio é localizado no ICSA, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas em Mariana. Agora que você já sabe de onde a gente fala, vamos conversar? O assunto aqui é o Pílulas de Extensão. Coordenado por Felipe Jacomi e Thiago Caldeira, o projeto começou em julho de 2017, com a ideia de divulgar outros projetos extensionistas da UFOP, ações realizadas pela universidade em parceria com a comunidade local. E se estamos em uma rádio, nada mais justo que fazermos um produto radiofônico. Então, é aí que nascem os podcasts do Pílulas. Podcast é um programa de rádio sobre qualquer assunto e que fica disponível na internet para ser acessado a qualquer hora. No nosso caso, os podcasts produzidos duram em média 3 minutos. E os nossos programetes são sobre os projetos de extensão financiados pelo programa Mais Cultura, um incentivador de produções culturais em diversas áreas. E quem explica e traz outras informações sobre o Mais Cultura é a repórter Júlia Rezende. É isso mesmo, Ingrid. O programa Mais Cultura do governo federal tem como principal objetivo o incentivo cultural em diversas áreas no Brasil. Ele abrange universidades, institutos e escolas federais, além de municípios e pessoas jurídicas ou físicas, desde que sem fins lucrativos. Foi iniciado em outubro de 2007 e trabalha em 3 âmbitos diferentes: cultura e cidadania, cultura e cidades e cultura e economia, buscando participação da população e também dos poderes públicos para o maior conhecimento cultural do território brasileiro. Criado a partir da ideia de que cultura é uma necessidade básica e um direito de todo cidadão, o programa assume sua importância para o desenvolvimento do país. Um dos propósitos é que sua atuação possibilite uma futura redução da desigualdade e da pobreza social, uma vez que é marcado na inserção e integração de segmentos sociais dos mais variados, além de reconhecer as diversidades e os diferentes diálogos do Brasil e do brasileiro. O Mais Cultura atua nas escolas, visando a formação de uma base artística e cultural que melhore o desenvolvimento da educação brasileira. Com atividades feitas a partir da realidade comunitária em que vivem, crianças e jovens têm mais facilidade no aprendizado. Já nas universidades e institutos federais, são feitas ações de extensão e pesquisa nos campi que buscam levar o viés artístico e cultural para a comunidade que vive ali perto. 28 universidades e institutos já foram apoiados pelo programa e outras 73 instituições apresentaram programas de cultura. Júlia Rezende para a Rádio Plural. Ao longo desses 6 meses, descobrimos várias informações sobre as atividades de extensão. Afinal, uma das nossas funções como bolsistas é apurar quais são e como esses projetos atuam na comunidade. O Mais Cultura, na UFOP, financia ações super legais, realizadas em Mariana e Ouro Preto. Vamos entender agora como ele funciona aqui? A repórter Laís Stephanie conversou com o responsável pelo Mais Cultura na UFOP, Hugo Guerrilha. Em 2015, a Universidade Federal de Ouro Preto foi aceita no edital do projeto Mais Cultura nas Universidades. Esse edital tem como finalidade fomentar a criação de projetos culturais que dialoguem com a comunidade. Ele acaba agora, ao final de 2017, e foi destinado à UFOP o valor de R$ 1.125.000 reais. Para abarcar as ações extensionistas dentro do programa Mais Cultura, foram criados 4 eixos: artes e linguagens, audiovisual, patrimônio histórico e patrimônio imaterial. Entre os anos de 2016 e 2017, cerca de 60 projetos foram contemplados pelo edital. Só em 2017, 260 alunos receberam bolsas para participarem dos projetos. Quem fala um pouco mais sobre o assunto é o responsável pelo Mais Cultura aqui na UFOP, Hugo Guarrilha. Nós aprovamos no edital Mais Cultura o valor de R$ 1.125.000. E o governo deu autorização, né? Repassou o recurso orçamentário nesse valor. Porém, o recurso financeiro, né, que é o dinheiro mesmo, nessa linguagem administrativa, assim, sabe, eles chamam de recurso financeiro, não chegou. Quer dizer, chegou uma parte, mas o governo ainda precisa repassar na faixa de 450 mil, de 450 a 500 mil para a gente. Esse repasse ainda não foi feito, então isso vai demandar um novo planejamento. Assim. Ele vai ser feito, mas a gente precisa pensar como organizar isso. Hugo ainda ressalta a importância do edital para a UFOP. O edital Mais Cultura, ele foi muito importante para a gente conseguir realizar ações nos anos de 2016 e 2017. Assim, foi um recurso, está sendo, né, um recurso muito bem investido pelos projetos. Estamos tendo sucesso e ampliando o alcance de vários deles. A dificuldade maior é o planejamento mesmo, porque como o governo atrasou muito no repasse, teve uma mudança de rubrica que a gente não podia mais comprar material permanente e o eixo de audiovisual inteirinho dependia de material permanente, né? E todos os projetos dependem de segurança também, uma segurança de planejamento. E se o repasse do recurso atrasa ou muda, a gente não pode gastar com uma coisa que a gente estava planejando, isso tudo leva o nosso planejamento inteiro por água abaixo, sabe? E a gente precisa estar sempre reformulando, equilibrando em novas formas assim, de fazer. Com o contingenciamento do governo federal, a cada ano os recursos para as áreas de cultura e arte ficam mais escassos. Hugo comenta sobre o que a UFOP pretende fazer para que os projetos continuem. O financiamento dessa área para os anos seguintes é algo que nós vamos ter que conversar com a comunidade acadêmica, né, com os coordenadores de projetos, com os estudantes, para tentar encontrar os melhores mecanismos assim, de um trabalho coletivo, porque, de fato, a situação de dependência de recursos do governo federal está ficando bastante complicada nessa área. Eu sou Laís Stephanie, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Além do financiamento, há mais um fator de extrema importância para os projetos funcionarem: os bolsistas. São alunos e alunas da universidade que, atravessados por diversas competências, atuam na execução e divulgação das ações extensionistas. Essas pessoas são essenciais para a engrenagem dos projetos. Para conhecer melhor esses personagens, as repórteres Thaisa Bocardi e Viviane Novi bateram um papo com alguns bolsistas de diferentes ações. Confira! Os projetos de extensão são diversos, mas ainda há questionamentos sobre como a Universidade Federal de Ouro Preto dialoga com a região dos Inconfidentes. Sandra Rosa, bolsista do projeto Cine Faísca, acredita que a extensão se aproxima da comunidade. Eu acredito que a extensão pode contribuir com a comunidade porque ela pode ser uma ponte para que haja uma aproximação entre a universidade e a comunidade. Além disso, muitas pessoas da região acham que a UFOP ainda é uma realidade muito distante delas. Então, a extensão pode ajudar para que elas mudem um pouco essa ideia de realidade distante. Por exemplo, com a minha participação no projeto de extensão Cine Faísca, proporcionou a pessoas da cidade o acesso gratuito a filmes no SESI, ainda um espaço um pouco elitizado e também conhecimento sobre o cinema, por meio de debates após exibições do Cine Faísca. E, claro, o contato maior entre os universitários e a comunidade local. São várias as contribuições à comunidade que rodeiam a Universidade Federal de Ouro Preto. Para além disso, a bagagem que os próprios estudantes adquirem durante os projetos é gratificante. Os estudantes de História e integrantes do Arquivo SEMAR, Verônica Simões e Guilherme Soares, agradecem pela oportunidade de conhecer ações extensionistas da UFOP. ainda afirmam o quanto o projeto auxilia na formação profissional de cada um ao lidar com a catalogação de documentos. Bom, no âmbito acadêmico, o projeto do arquivo é muito interessante, muito enriquecedor, porque a gente, quanto estudantes de história, dá uma noção boa de questões de arquivo, de organização, tudo que faz parte do nosso currículo, né? Do nosso currículo de historiador, mexer com organização e catalogação de documentos históricos. Ainda mais aqui em Mariana, que é uma cidade muito forte, né, que tem bastante arquivo, a gente tem esse contato, assim, mesmo não sendo documentos tão antigos, eles são mais recentes, né? É bom para a gente ter esse contato dessa organização mesmo. E eu acho que, no âmbito pessoal, eu acho que foi importante para a gente, principalmente, ter noção desses projetos que aconteceram aqui no Instituto, né? Que eu acho que, se não fosse por conta desse trabalho, a gente não ia saber da grandeza e do volume e a importância que esses projetos foram para o Instituto. E é isso, é isso. Thaís Avocardi e Viviane Novi para a Rádio Plural. Muito legal conhecer a galera que faz parte da relação entre a universidade e a comunidade local. Aqui, no Pílulas de Extensão, além da apuração, nós bolsistas somos responsáveis também pelo roteiro, assim como por gravá-lo, editá-lo e produzi-lo. Participamos em todas as etapas da linha de montagem de um podcast. Certamente o aprendizado é incrível para os 7 bolsistas que atuam no Pílulas. Ao todo, foram produzidos cerca de 61 podcasts e cada pequeno programa se empenhou em entender um projeto de extensão da universidade. Há ações que ganharam 2 volumes para serem mais bem exploradas. Sabemos que a extensão é importante para criar vínculos entre a universidade e seu entorno. A repórter Patrícia Consciente conversa agora com o pró-reitor de extensão da UFOP, Marcos Nup, que fala sobre a importância da extensão para a universidade e a comunidade da região. Marcos Nup também avalia os destaques positivos da extensão em 2017 e comenta o número histórico de 300 propostas de ações extensionistas para 2018. Vamos conversar com o pró-reitor de extensão, Marcos Nup, sobre a extensão da Universidade Federal de Ouro Preto e a sua relevância para a comunidade universitária e a comunidade da região. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, e vocês? Bom, quais foram os principais resultados que a extensão na UFOP obteve em 2017? Em 2017, a gente faz um balanço muito positivo da extensão da UFOP, né? Uma vez que nós resgatamos alguns projetos institucionais que estavam parados, né, como é o caso da estação de trem, né, estação do trem da Vale em Ouro Preto, né, um projeto que a estação estava fechada e a gente conseguiu reabrir, né, resgatamos também o Festival de Inverno, né, uma vez que ele teve um sucesso muito grande junto às comunidades, com a inserção de muitas atividades da comunidade externa dentro do festival, apresentações teatrais, musicais, etc. Né, isso valorizando, de fato, as ações que acontecem no nosso entorno, trazendo elas para um evento que é um evento institucional da pró-reitoria. Né. Então, o festival ele teve esse caráter esse ano, né, de que foi, na verdade, um resgate dessa relação da universidade com as comunidades do nosso entorno, tanto em Mariana, quanto em João Molevade e, obviamente, em Ouro Preto. Uma publicação recente no site da PROEX divulgou a informação de que foram 300 propostas de ações extensionistas submetidas, né, à PROEX. E isso se destaca como um número histórico para a extensão na UFOP. Eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, como você avalia esse resultado para a universidade? Bom, é um resultado fantástico, né? Assim, nos surpreendeu bastante, né? Porque foi um edital que a gente fez modificações consideráveis dentro dele, né? É um edital novo, né? Dentro daquela perspectiva que a gente já vinha trabalhando, né? Ao longo de 2017, principalmente. Então, é um edital que teve muitas modificações e a gente ficou numa apreensão muito grande, né? Em relação a como que ia ser a aceitabilidade da nossa comunidade acadêmica frente a esse novo edital. Então, esse número de 300 ele é muito, muito representativo para nós, né? Uma vez que a gente percebe que a extensão ela está sendo levada a sério pela nossa comunidade acadêmica, né? Então, tem pessoas que, historicamente, são professores, pesquisadores, etc., que agora entraram também com seus projetos de extensão, fazendo, de fato, essa relação entre pesquisa, ensino e extensão dentro das atividades de ações extensionistas. Isso, para a gente, foi uma vitória, assim, realmente a gente fecha o ano com chave de ouro, né, com essas 300 ações. Certo. E essas propostas que foram submetidas, elas se originam das três cidades em que a UFOP atua, tanto Ouro Preto, Mariana e João Monlevade? Perfeito. É isso mesmo. Então, as três cidades, né, os três campi apresentaram essas propostas, né, que somadas chegam a esse número de 300 propostas. Né. É muito, muito importante o trabalho, né? Eu vou falar um pouco de Mariana, o trabalho da extensão da UFOP em Mariana. Né? A gente sabe que está com um caso complicado lá em função do ICHS, né? E a universidade ela não só movimenta economicamente a região de Mariana, ou a cidade de Mariana, o município de Mariana, mas também em relação à sua transformação e impacto social desses projetos de extensão junto às suas comunidades. Isso é o mais importante para nós. Né? E ainda nessa questão das atividades previstas para a PROEX, para a extensão na universidade em 2018, quais são as principais perspectivas da PROEX em relação a essas atividades? Haverá mudanças? Haverá inovações no desenvolvimento dessas iniciativas? Como isso se dará em 2018? Sim, a gente tem uma expectativa muito boa para 2018, né? Não só por conta desse número de propostas que a gente teve, né, nesse primeiro edital do ano, né, de 300 propostas, mas de viabilizar uma estrutura adequada para que esses projetos aconteçam, né, de forma positiva. Né. Então, a gente tem estudado internamente como que a gente vai poder aportar, obviamente, um recurso, que seja para recurso de transporte para esses projetos, né, resgatar aquela ideia que os projetos eles têm uma demanda, né, muito grande em relação a esse transporte. Então a gente está estudando internamente como que a gente vai fazer isso. Essa é uma modificação que a gente quer fazer já para 2018. Uma outra modificação que eu acho que vai ter um impacto muito grande na extensão como um todo é a questão da acreditação. Né? Nós estamos já essa semana finalizando todos os seminários que nós fizemos em todas as unidades da UFOP, né, em Mariana, em João Monlevade, em Ouro Preto, e essa é uma modificação, né, muito grande para 2018 já, que a gente tem que conversar com todos os cursos, uma vez que todos os alunos serão obrigados a fazer a extensão, né, cumprindo ali então 10% dos seus créditos em ações extensionistas dentro do seu currículo. E os nossos ouvintes que estão ouvindo essa entrevista nesse momento, se eles estiverem interessados em saber mais informações sobre a extensão na universidade, onde eles podem encontrar mais informações sobre a atuação da PROEX e sobre as atividades extensionistas da UFOP? Temos o novo site da PROEX, né, que é o nosso site institucional, né, que está vinculado ao site da UFOP, né, o www.ufop.br. Ali tem uma aba da extensão que já linka direto no nosso site, um site totalmente reformulado, novo, está com um design super bacana, muito fácil de navegar nele. E ainda em janeiro nós vamos lançar o nosso catálogo com as ações de 2017, né? Também de maneira resumida, falando de todas as 261 ações que aconteceram no ano de 2017. Né, com um resumo, público alcançado, uma foto daquela ação e etc. Então, essas informações a gente vai também divulgar, né, junto com a comunidade. Marcos, há mais alguma informação sobre a atuação da PROEX e sobre a extensão na universidade que você gostaria de acrescentar? Hoje, de fato, uma importância muito grande para poder legitimar as universidades públicas frente à nossa sociedade e frente ao combate que a gente tem visto, né, de uma maneira muito radical, né, do combate do governo e de alguns veículos grandes de informação contra as universidades públicas, né. Então, a extensão, ela, de fato, ela tem esse potencial de mostrar a importância da universidade para além da formação dos nossos estudantes, né, o que a gente produz, a gente pode dialogar e transformar as comunidades do nosso entorno, de fato. E isso passa pela extensão universitária. Quantos projetos foram conhecidos e divulgados, não é mesmo? Todos, claro, disponíveis na internet, pelo SoundCloud. Acesse soundcloud.com/radioplural. Acompanhe a Web Rádio também pelo Facebook e fique por dentro das nossas futuras produções. Obrigada pela sua companhia. Eu sou Evelyn Ramos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. E eu sou Ingrid Achiver. Até mais! Pílulas de Extensão. Conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.